DJ Daniel Vídeos. Tá errado, hoje deveria ser feriado. O comércio era pra tá fechado, o sol não devia ter saído, porque todo mundo tá sorrindo enquanto a gente tá se despedindo. Se soubessem o que eu tô sentindo, era bonito demais. Dos amigos, elogio torce dado, seus pais. Agora você vai embora, e quem fica é sempre quem chora. Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer. Minha doença é grave, eu sinto falta de você. É um sofrimento raro, preciso de atestado. Foi traumático. Término traumático. Quando a gente tava junto era bonito demais. Dos amigos, elogio torce dado, seus pais. Agora você vai embora, e quem fica é sempre quem chora. Pós-término traumático.